lá de Lagoa do Barro, no Piauí. Ela que agora faz parte do Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. Vaninha, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O avô do João, Cleiton Aguiar, doeu. Me deixou, cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Me lembro ainda dos momentos de outrora, antes dela ir embora, como tudo era tão lindo. E a alegria que havia no meu peito sempre cabia com jeito dentro do meu coração. A saudade que ela um dia me deixou cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Diz o ditado, o que é bom dura tão pouco. Vou vivendo feito um louco, esperando um novo amor. E a vida sempre me enganando todo dia, porque a minha alegria foi com ela e não voltou. Doeu, doeu, cresceu, a saudade que ela um dia me deixou. Cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Cleiton Aguiar cantou do Expedito Dantas e do Chico Viola, doeu. Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Acordou o meu sorriso adormecido, trouxe um brilho diferente ao meu olhar, fez meu mundo acontecer mais colorido. Coisas que só a mulher nos faz enxergar. Pra ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez todo o bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Pra ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez todo o bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo, quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo, quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Milionário José Rico. Olha, quando você vier a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? O Bar do Alemão é um restaurante com 111 anos de história, uma comida maravilhosa no local que é um cartão postal às margens do Lago Paranoá, aqui em Brasília, perto do Palácio da Alvorada, ao lado do Hotel Lakeside, no setor de hotéis e turismo norte. E é muito facinho você me encontrar. Hoje, por exemplo, eu almocei lá, né? Então, se você vindo aqui a Brasília, peça alguém para te levar no Bar do Alemão. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor e compositor Cristiano Neves. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí, não? Essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei que eu traria aqui para conversar comigo o cantor e compositor Cristiano Neves. Ele teve o quê? Um tempo atrás aqui no programa, não me lembro quanto tempo. E de lá para cá aconteceu um imprevisto na vida dele que foi um negócio de rachar a tampa da cabaça, né? Ele teve um infarto do miocárdio violento, mas o homem sarou, né? Caiu na mão de bons profissionais. Trocaram os canos dele que estava entupido, tudo. E o homem está aqui para contar para a gente como é que foi essa experiência e para tranquilizar os seus fãs, porque eu aqui no programa fui dando notícia que ele estava bem e tudo, mas eu falando é uma coisa, ele falando é outra, né? Cristiano Neves, seja muito bem-vindo ao programa, você agora é de coração novo, né? Tá de vida nova, pé na estrada de novo. Opa, é muito bom estar aqui com você novamente, batendo um papo aí, falando um pouco da minha história, da minha saúde também, né? É muito bom mesmo estar aqui novamente no seu maravilhoso programa. Ô Cristiano, foi um baque violento, né? Você estava em plena turnê, né? Vindo fazer shows de São Paulo em Goiás, fez em Goiás, já começou a passar mal lá em São Paulo, chegou aqui em Brasília, chegou no hospital, os cabas disse, infarto do miocárdio, você tem que operar. E como é que é? Como é que é receber uma notícia dessa? Você com a agenda cheia de show, como é que é receber um tranco desse? Rapaz, foi um susto muito grande, já vinha sentindo já de São Paulo, já na semana dos shows de Goiás, estava viajando para Goiás. Quando chegou em Goiás, o negócio atacou mesmo, para valer, né? Aí eu tive que cancelar os shows do domingo, né? Três shows do domingo em Brasília, para a gente ir para o hospital, porque não estava aguentando mais nem quase andar. Qualquer escada que eu subia, já estava cansado, já estava perdendo fôlego, enfim. Você já tinha passado por isso antes ou foi a primeira vez? Primeira vez. Isso é bem recente isso aí. Quer dizer que a doença não avisa não, ela chega e vai tomando conta. Não manda recado, chega e ataca a pessoa, o coração ainda, que é uma coisa, uma estrutura que a gente tem que domina todo o corpo. Né? E você foi sem saber, você acabou sendo imprudente, que você acabou fazendo os shows. Quando você fez os shows, você já estava infartado. Já estava infartado, com certeza. O show do sábado, né? Já estava infartado. Aí cancelei. Mas a sorte que você deu é que você chegou em Brasília. Brasília hoje é um centro de excelência na medicina, né? Os melhores médicos de todos os segmentos você encontra em São Paulo e Brasília, né? Que nós temos aqui grandes profissionais e você caiu na mão de grandes profissionais do Instituto do Coração. Está com o coração zero bala. Zerado, zerado. O encanamento todo trocado. Quero agradecer a você pela força, a todo o pessoal aqui de Brasília, os médicos, enfim, os enfermeiros e enfermeiras, os ajudantes, os limpadores, né, que sempre colaboraram comigo lá e deram força também para mim, para dá aquela força assim pra gente viver mais, né? E ter muito cuidado também com a saúde. É, eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Rafael Barbosa, que é o secretário de saúde do Distrito Federal, que também. Quando eu fiquei sabendo que o Cristiano estava no hospital, eu liguei pro secretário prontamente, ele tomou todas as providências e imediatamente o Cristiano já foi pro Instituto do Coração e lá ele fez todo esse procedimento. Bom, dito isso, vocês estão vendo que o homem tá bom, vamos botar ele pra fazer o que ele gosta, que é cantar. Nessa música que eu tenho tocado aqui, O nome dessa música já atrai, né? Cigana dos Olhos Negros, do CD novo CD de novo. Cristiano Neves. Cigana dos Olhos Negros, pele morena, lindo bronzeado. Não quero ser só seu amigo, por você estou apaixonado. Cigana, eu não desisto de ser o seu príncipe encantado, o homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado. Cigana, vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão. É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, venha dizer que sim, na hora em que você quiser. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Cigana, você pode ler a minha mão? É muito fácil adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, eu não desisto de ser o seu príncipe encantado, o homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado. De mim, você pode ler a minha mão. É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, venha dizer que sim, na hora em que você quiser. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu tô conversando com meu amigo Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Mostrei aí Cigana dos Olhos Negros. Deixa eu ver de quem é essa moda aqui. A composição do Evaldo Lucena, Dorival Lages, né? Isso. E do Direto. Ah, não, Direto. Direto com eles, né? Direto com eles. Mas quer dizer que agora você já está recuperado da cirurgia, mas está naquela fase ainda de preparando o seu retorno, né? Isso, de recuperação, né? mais 30, 20 dias para recuperar, né? Tudo. Eu pedi pro médico, né? Pra não começar imediatamente a cantar. Realmente eu gostaria de descansar também um pouco. Foi, né? Uma pausa necessária. Muitos Isso. anos você não tirava férias, né? É, mais de 20 anos sem férias. Bom, e aí quando você aconteceu isso, você tinha uma série de shows programados, né? Agora você vai voltar pra fazer esses shows? Foram bastante shows cancelados, foram mais de 30 shows cancelados, né? E vou voltar a fazer todos os shows que eu não fiz. Vou voltar, o meu filho Ademir já está marcando tudo novamente, pra gente fazermos todos os shows novamente. Agora é o seguinte, cara, você tem que parar, porque o Cristiano chega a fazer 2, 3 shows numa noite. Rapaz, eu não faço nem matando, eu faço um no máximo. É um por noite. Exatamente. Entendeu? E tá passado de bom. Eu vou te dizer uma coisa, caixão, eu já fui um bocado de enterro. Eu nunca vi um caixão que tivesse gaveta. Entendeu? Então não adianta você querer fazer dois, três shows. Faz um, depois faz outro, depois faz... Ah, mas o cara não. Aí você volta. Ao invés de você ficar um dia, você fica três dias. Ao invés de ficar três dias, fica uma semana. Vai um por um. Faz que nem a galinha quando tá comendo milho. Um por um. Você não vê a galinha comer dois milho de uma vez só. Né? É verdade, é verdade. Vamos fazer assim, vamos tocar mais uma moda e a gente vai continuar essa prosa daqui a pouco. Vamos. Porque você conheceu isso aqui, ó. Você conheceu o outro lado da moeda. Isso. Está decidido. Quem sabe assim vai ser melhor. Eu estou saindo. A sua vida, veja só, dentro do meu peito, um coração descontrolado, mas não tem outro jeito. O que fazer se fiz tudo errado? Vou enxugar meu pranto em um canto por aí. Quem sabe um violão, uma canção pra distrair. Vou procurar o outro lado da moeda. Recomeçar é uma chance pra entender que temos que saber perder para poder ganhar. Vou enxugar meu pranto em um canto por aí. Quem sabe um violão, uma canção pra distrair. Vou procurar o outro lado da moeda. Quem nunca levou uma queda e conseguiu se levantar. Recomeçar é uma chance pra entender que temos que saber perder para poder ganhar. Recomeçar é uma chance pra entender que temos que saber perder para poder ganhar. Cristiano Neves, o outro lado da moeda. Eu vou dar uma paradinha, porque é o seguinte, ele está em casa de mineiro e já avisaram aqui que tem um cafezinho, um pão de queijo ali. E já nós vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa prosa aqui com o Cristiano Neves. Ok. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Já comemos pão de queijo, já tomamos o café e o Cristiano gosta de um bolo. E teimoso, né? Meio teimoso. E aí fica brigando com o Edmilson, com o filho dele aqui, que o médico disse que ele não pode comer bolo, mas não comeu muito, não, comeu só uns 5 pedaços. Dois pedaços. Mas viu, o Cristiano, você sabe que agora você vai ter uma vida, vai ter que ter uma vida diferente, né? Mudar os hábitos alimentares. Rapaz, o menino aqui, o meu filho que cuida de mim, ele tá levando um regime legal, viu? Tudo mas, sem sal, tudo sem óleo. Já que você não tem juízo, o filho tem. Isso, né? Tudo sem óleo, tudo girassol. E você girassol. Agradeça a Deus de ter uma pessoa como ele do seu lado. Exatamente. Né? Pra poder, agradeço a Deus. Pra poder cuidar de e você. E a ele, né? pelo carinho que ele tem por mim, né? E já que nós estamos falando de agradecimento, você vai cantar agora. Parece que você estava adivinhando que você ia precisar dessa canção que você gravou aqui, né? Já estava gravado, né, no seu disco. Agradecimento à Nossa Senhora. Agradecimento à Nossa Senhora. Então chegou isso. A hora, né? Você não tinha imaginado. Quando você colocou essa música aqui no seu CD, você colocou só porque você achou a música bonita, né? Exatamente, muito linda a música. Pois é, mas agora você vai usar mesmo para agradecer a Mãe de Deus o que ela fez com você, porque ela botou a mão em você. Gente, é inacreditável, porque quando eu fui ver o Cristiano depois da cirurgia, ele tava só a capa do Batman, só o Kimba. Né? Ele emagreceu uns 10 quilos, né? É verdade. Agora o Kimba já tá aqui, já voltou ao normal, rapaz, já tá zero bala. É. Né? Então vamos cantar pra gente aqui. Agradecimento à Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida sempre cuidou de mim com muita alegria. Oh, Virgem Santa, luz do meu dia, sempre cuidou de mim e da minha família. Venho aqui agradecer a Mãe do Senhor, ela me fez entender o que é o amor. E nas curvas do caminho ela sempre está, nunca me deixa sozinho. Por isso eu quero assim cantar: Ave Maria, Santa Maria, me proteja com seu manto. Quero enxugar o pranto dos irmãos que vivem a sofrer. Não me canso de agradecer, ó minha mãe querida. Venho aqui lhe agradecer por tudo que tens feito por mim, pela vida, pela saúde, pela proteção divina e por todas as famílias do Brasil. E nas curvas do caminho ela sempre está, nunca me deixar sozinho. Por isso eu quero assim cantar: Ave Maria, Santa Maria, me proteja com seu manto. Quero enxugar o pranto dos irmãos que vivem a sofrer. Surgiram, muitas lágrimas caíram e não me canso de agradecer. Nesses versos que surgiram, muitas lágrimas caíram e não me canso de agradecer. Cristiano Neves, depois desse rojão que ele passou, está agradecendo a quem o protegeu, né? Agradecimento à Nossa Senhora. Isso. Ô Cristiano, esse CD aqui eu já tenho tocado, umas três ou quatro músicas dele eu tenho tocado, mas é um CD de 15 músicas, né? Ainda tem muita coisa para mostrar aqui pra gente. Daqui a pouquinho nós vamos tocar o grande sucesso, que é o Desligue e Vem. E o seu show, você já tem... Quantos CDs que você falou que tem? 34 CDs e 5 DVDs gravados. Pois é, e como é que você faz para selecionar o repertório? Porque você canta o quê? 1h50, 2 horas? Eu canto, depende do combinado com o empresário, com a prefeitura, né? Com o prefeito contratante. Mas mais ou menos 2 horas, né? É, 2 horas de show, dá pra de praça. O quê? Dá para cantar o quê? 30 músicas? E salão, 1h30, 1h20 de show. Dá para tocar, assim, o quê? Umas 30 músicas? Dá para cantar, que eu canto um poporri, né? Eu canto uma música e não repete a música. Isso. Passo para outra, entendeu? Certo. Emendado. Então, daí umas 40 músicas. 45 músicas. Você gravou 34 discos, dá umas 400 músicas que você gravou, né? Isso. Pra você selecionar, você tem que pegar 10% das suas músicas. Exatamente. Eu sofro com isso em casa. Viu? E outra coisa, quando você termina, sempre tem alguém: cadê aquela que você não cantou? Canta aquela, não é assim? É, desse jeito. E a gente quer agradar o povo. As pessoas querem ouvir aquelas que mais gostam, né? Que mais que tocou no rádio, enfim. Aí a gente canta elas, né? Mas é difícil escolher esse repertório pra show. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o teu telefone, quem quiser contratar o show do Cristiano Neves. Bom, quem quiser contratar o Cristiano Neves para todo o Brasil é 11 São Paulo, e põe aquele 9 na frente lá, e o telefone é 8534-5523, 8534-5523. É porque todo telefone celular de São Paulo agora tem um 9, então o número é o seguinte, é 98534-5523, 98534-5523. Fala com o Ademir Teixeira. Fala com o Ademir para ele cuidar do preparar tudo direitinho, né? Isso. E agora, daqui mais ou menos um mês, o Cristiano vai estar na estrada de novo para atender os compromissos que não... Aí desse CD novo a gente canta umas 6 músicas desse CD novo, que saiu tem 6 meses, né? E já estou já preparando já para gravar o próximo. Qual é a música que marcou a vida do Cristiano Neves? A primeira música assim, que explodiu você para todo mundo? Carta no Quintal. E que você é obrigado a cantar em todo show, não tem jeito. Carta no Quintal e Cigana, essas duas. Dá uma palinha da Carta no Quintal aí. Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher achou, isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. Rapaz, sempre tem uma fofoqueira ou um fofoqueiro pra entrar. Verdade. E a outra da cigana? Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar. Se ela está com outro, cigana, ou se ela vai voltar. Rapaz, essa aí foi sucesso demais da conta. Agora, o Cristiano, me diz uma coisa. Eu tô com 33 anos que canto, trabalho em rádio e tal, e eu não descobri ainda o que é o sucesso, de onde ele vem. Porque você escuta as músicas, parece que são todas iguais, mas no meio das iguais, o público elege a diferente. Você já conseguiu identificar qual a música que vai fazer sucesso? Você não acerta, porque eu não acerto uma, eu erro todas. Ninguém consegue acertar. Ninguém. Essa é a grande magia. Quem escolhe é o povo. Né? Se o povo, por exemplo, 10%, 20%, 30% das pessoas têm um CD em casa e começam a tocar só uma música no carro de som, ou na rádio, ou pedir na rádio, ou na televisão, né? É aquela que é o sucesso. O povo escolheu. Por exemplo, o povo escolheu essa aqui, ó. Cristiano Neves, Desliga e Vem. Pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Vem aqui, não dá

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Para você que está organizando um show e não sabe como é que faz para fazer contato com os artistas, existe uma empresa aqui em Brasília que facilita a sua vida. A RBM Música faz intermediação entre você e o artista que você quer contratar, viu? E tem também os seus artistas exclusivos e os conveniados. Ligando 61 99 81 3601, 99 81 3601, você contrata os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica da dona de casa de hoje: eu vou ensinar vocês a fazer o lombo de porco ao leite. Confesso que eu não experimentei essa receita e não comi não, mas eu estou achando interessante, né? Você precisa de 1 quilo de lombinho de porco inteiro, 1 litro de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 raminho de coentro, 3 dentes grandes de alho picadinho, 1 cebola grande picada, 2 xícaras de chá de farinha de mandioca, 1 pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Anotou aí? 1 quilo de lombinho de porco inteiro, 1 litro de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 raminho de coentro, 3 dentes grandes de alho picadinho, 1 cebola grande picada, 2 colheres de chá de farinha de mandioca, 1 pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Se você não gostar da farofa muito seca, você pode botar água, vai salpicando água com a ponta dos dedos, mexendo bem depois de retirar do fogo, viu? Aí ela vai ficar mais assim, não vai ficar muito seca, vai ficar mais úmida, né? Você vai fazer o seguinte: você vai temperar o lombinho com o sal e a pimenta do reino. Derreta a manteiga e põe o lombinho para refogar até dourar. Despeje então o leite já fervido e quente, reservando 1 copo. Deixe cozinhar em fogo médio até secar o leite. Junte então o alho, o raminho de coentro e a cebola picada. Deixe fritar virando o lombinho. Quando começarem a dourar esses ingredientes, despeje o copo de leite que reservou. Quando secar novamente, retire o raminho de coentro, corte o lombinho em fatias, retire com uma escumadeira a parte sólida que sobrou do leite na panela, juntamente com a cebola e alhos fritos, e espalhe sobre as fatias do lombinho. Na gordura que restou da panela, despeje a farinha de mandioca e faça uma farofa. Sirva o lombinho, a farofa com arroz branco e purê de mandioca. E confesso para vocês que eu enchi a boca d'água. Esse tempo vai ficar bom demais da conta, viu? Lombo de porco ao leite. Você quer experimentar aí? Rick Renner, inacreditável o poder do amor. Amo ver a vida através do seu olhar. Por onde você for, eu vou querer te acompanhar. Estradas e caminhos sem você, pra onde vão? Seus olhos, 2 faróis iluminando a escuridão. Memórias são perdidas sem você, não sei como for. Ao seu lado tudo canta, rima com amor. E eu que nem parei pra te falar dessa canção, mas ela é muito mais do que um abrir de coração. Ela fala de um amor de verdade. Ela diz que existe felicidade. Ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou, inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você, dentro dos seus olhos, e poder dizer: te amo, te amo. Oh,

Naquele tempo antigo, né, um soldado estava indo para a guerra, só que ele era ciumento demais da conta. Aí ele resolveu colocar um cinto de castidade na esposa, ele ficava com medo dela traí-lo, né? Aí ele falou assim, olha, como é que é esse negócio, né? Não é justo porque eu posso morrer na guerra e minha mulher é muito jovem, já sei. Eu vou botar um cinto de castidade nela e vou dar a chave pro meu melhor amigo e se acontecer algo comigo, ele vai poder soltá-la. Se eu morrer, ele vai lá e destranca, né? No dia da cavalgada, que ele ia embora, né? Mal ele tinha cavalgado uns 200 metros, escutou a voz do amigo. Peraí, correndo desesperado atrás do cavalo. O que aconteceu, rapaz? O que aconteceu? Companheiro, você deixou a chave errada. Esse é um amigão, né? Ô, companheiro, você deixou a chave errada. Não deixou nem o caboclo virar as costas, já tava lá destrancando o trem. Isso é um perigo. E tem um detalhe, come terra, viu? Come terra, carro, trator, come tudo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando ficou e tem um dia só me fez chorar. Chorando ficou e tem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mas o mês de setembro já está acabando. Nossa senhora, já estou vendo o outubro chegando ali, né? O tempo passa depressa demais. Eu sei que a vida não está fácil, o trem está feio. Você já reparou que sempre aparece uma despesa que você não estava esperando e te pega de calça curta? Mas não desespera não, ó. Eu tenho uma dica. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro na sua própria casa, na sua lojinha ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Ele vem direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. É uma oportunidade para lojistas, representantes e sacoleiras. Entre em contato, vou dar dois telefones, viu? 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, da Vivo ou 81-43-8802, 61-81-43-8802, da TIM. Você vai receber via transportadora em qualquer cidade do Brasil, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte vem de oportunidade. Você tem possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência, viu? Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos. Logo, logo você terá a sua própria loja. Ou se você já tem a loja, ela vai estar muito maior, eu tenho certeza disso, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando nesse final de semana, o Nilson Amâncio, Gabriela Bahia Mascarenhas, o meu querido amigo Renato Castelo Júnior, Juninho, a Vanessa Almeida, o locutor Mascote, o Caipira Puro Sangue, o Pedro de Alcântara, Maria Silva, Alessandro Lima da Silva, a minha querida amiga Vitória de Castro Alves, né, ela é do Coral, mas mora lá em Uberlândia, a minha prima, muito querida, a Fátima Aguiar, a Marli Santos Pinto, a Nelita de Souza Matos, o Maurício Antônio, Irismar Souza, a grande cantora Edna Barbosa, da dupla As Irmãs Barbosa, o meu querido amigo Williamsmar da Silva, o popular peruca da Rádio Nacional, o Flávio Rezende, publicitário aqui de Brasília, o Wagner Salgado, Raquel Dias Gonçalves, Sueli Nogueira, Silvio Oliveira, Vânia Silva, Ranieri Minas, J. Santos, Giovana Rocha, Jean Jesus Aparecido Teixeira, Nilza Nery Santos e Lívia Oliveira. Muita paz, muita saúde, muita luz para vocês. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou aqui à página 66 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, trazer uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Ante o além. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Amém. Essa bela oração está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Quero Ver Aquele Que Não Chora. Tão lindo, breves momentos que a vida. Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora, quero ver o macho que não chora, né? Quando o trem aperta, o nego de buia. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Mococa e Moraci, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Meu benzinho, nesta hora, por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Tanta gente proclamando que me adora, mas de que valem dois amores, dez ou cem? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa desse ser que te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, uma de suas belas canções, Mococa e Moraci, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A frase irretocável de hoje é de autoria de Mário Sérgio Cortella. Elogia em público e corrige em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Elogia em público e corrija em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. É a frase irretocável de Mário Sérgio Cortella. Engraçado, sem conhecer essa frase, eu sempre adotei isso na minha vida, né? Elogiar, você pode elogiar em público. Agora, para chamar a atenção, chama a pessoa num canto, você não precisa passar, fazer o jeito de passar vergonha. Estando você e ele, você pode falar o que você quiser, que ele não se ofenda. Mas tendo gente, sabe como é que o ser humano é maldoso, mas vai tirar um sarro depois, né? Então você faz isso, você elogia em público e chama atenção em particular. Essa é a frase irretocável de Mário Sérgio Cortella. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Cavalcante. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, agora ficou mais fácil você assistir meu programa de televisão, porque já passava no canal C1 das Parabólicas, nos canais locais em mais de 300 cidades, na Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e agora na Sky, canal 175 e na GVT, canal 248. Ampliou muito, né? E nós já estamos sentindo pelo número de mensagens que, graças a Deus, o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, que vai ao ar na terça-feira às 23 horas e repete no domingo às 22 horas. Às vezes a pessoa não pode assistir na quinta, na terça, assiste no domingo, né? Então agora ficou mais fácil você me prestigiar também na televisão, tá bom? É pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Cavalcante. Bicho solto. Você não merece o que eu sinto por você, por isso decidi que eu vou te esquecer. Você pisou demais, eu cansei dessa história. Seu nome da minha agenda eu rasguei e joguei fora. Pra mim tudo chegou ao fim. Não quero mais mentiras, vê se esquece de mim. Pra mim você já é passado, romance terminado, não te quero do meu lado. E agora pode ir, e eu virei cachorro, bicho solto, baladeiro. Vou viver na balada de janeiro a janeiro. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. E agora pode ir, e eu vou fazer tudo que você sempre falou. Eu vou pra mulherada, agora sou um pegador. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Agora pode aproveitar que eu tô solteiro, hein? Pra mim tudo chegou ao fim. Sai fora da minha vida, o que eu quero é curtir. Pra mim você já é passado, um romance terminado, não te quero do meu lado. E agora pode ir, que eu virei cachorro, bicho solto, baladeiro. Vou viver na balada de janeiro a janeiro. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. E agora pode ir, que eu vou fazer tudo que você sempre falou. Eu vou pra mulherada, agora sou um pegador. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. Eu tô solteiro. E agora pode ir, que eu virei cachorro, bicho solto, baladeiro. Vou viver na balada de janeiro a janeiro. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. E agora pode ir, que eu vou fazer tudo que você sempre falou. Eu vou pra mulherada, agora sou um pegador. Eu tô solteiro, eu tô solteiro. Eu tô solteiro. E agora pode ir. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Leonardo Cavalcante, Bicho Solto. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, à sua disposição, das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Eu ganhei esse CD lá em Dianópolis, do Tocantins. Quem me deu foi um vereador, infelizmente esqueci o nome dele aqui agora. E ele me deu, eu trouxe para mostrar. Ele é lá de Dianópolis e mora em São Paulo, né? Leonardo Cavalcante, que cantou o seu sucesso Bicho Solto. Atenção a meninada aí do cabelinho arrepiado, até aquele chamado som universitário, né? Ó, presta atenção, senão você não vai. Hoje eu vou trazer aqui três grandes mestres. Presta atenção como é que canta, presta atenção como é que faz uma música bonita. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Xororó e Sérgio Reis, Iambu Chitão e o Xororó. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá num deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pilha lá pra aqueles cafundó. É o Iambu Chitão e o Xororó. É o Iambu Chitão e o Xororó. Via triste